Bud Sickle Bear. Siga. Autorização Fortaleza. Deixa me só, 121 na décima nave. Siga, até. São Logo 9456, autorização Fortaleza, por favor. Deixa eu 9456, boa noite. Agora é só um minuto, cópia para sair da Borba, transmissão Frotil, ok? Ok, Borba, Frotil, grato, boa noite, 456. Do gate 09, tudo bem? Ok. 9456 pronto? 19456 para Fortaleza na escuta, pronto, cópia? Chamou o gol 9456? Achei, pronto. Chega. Gol 9456, autorizado Serra Bravo, Foxtrot Zulu, conforme rota. Plano de voo, Tesouro 9, nível de voo autorizado 390. Decola da pista no zero, primeira curva esquerda, estilo de saída da borda, transmissão pro ti. Transponder da cena 5060 e o controle 1208. Ok, eu vou 9456, autorizado Fortaleza, nível 390, aerovia, Zulu 19. Beleza, esquerda, senhor, eu tentei sair da bomba e depois direto Forte, não temos essa transição na casa. Sim, a gente vai entrar em contato com o controle, mas por enquanto seria bomba, transição Forte, se tiver bomba, código Forte, mas eu vou confirmar com o controle, aqui prossegue com a cópia e será confirmado. Perfeito, o transponder 5060 e o controle no 29.8. Correto, planejamento, agora somente a saída e chama para o personal. Perfeito, transponder. Salve Salvador, bom dia, Mike Hotel Romeo, Eltan, posição 9, solicitando atualização de reporte para a posição 6 Lima do Pátio 3. Mike Hotel Romeo, estamos na posição 9, solicitando autorização de reboque para a posição 6 Lima do Pátio 3. Gente, a 6 Lima se encontra ocupada, Mike Hotel Romeo, temos uma nave aqui na cópia da 6 Lima, seria, já foi coordenado com o COA? Positivo, senhor, me deram essa posição aí, 6 Lima ou 6 Romeo? Gente, possivelmente será 6 Romeo, Mike Hotel Romeo inicia e chama para ingresso no Pátio 3, ok? Ok, senhor, considere chamará. Tá, Romeu, na medida do possível, agiliza a liberação do B09, que está usando o ingresso, ok? Ok, senhor, já estamos adiantando, tá bom. O voo 9456 para Fortaleza na escuta? Prossiga. O voo 456, é, tira essa dúvida, controle é Borba e aperto direto pro time. Sessão perfeita, Borba pro time grato, gol 456, já chamo para o push. Ok, 456 tem estimado? 5 minutos. Boa noite. É, bom dia. Tá 3206. Bom dia, deixa eu vir. Chegada Mari para o nível de voo 050. 050 desce via. Itap. Autorizado direto Itap. Após Itap, voo ser rápido 366 para o RNAV da pista 0. Itap, após 366, RNAV da Gás. Mais que o Hotel Romeu, já iniciou o reboque? Positivo, senhor, já estamos iniciando o reboque agora. Gente, o Michael Hotel Romeu, uma coordenação aqui, tem como eles verem esse reboque aí? De modo a liberar o gate 09, temos aeronave na ingresso já aguardando alguns minutos. Positivo, senhor. Fica um pouco mais alto agora e fica atento ao tráfego da Gol que vai ingressar no 09. Positivo. Gol no 812, prossegue com cautela até o gate 09. Temos aeronave em reboque, já foi coordenada para liberar o gate, ok? Pois eu tenho visão, sim, aprovado, com 892. Ingresso até o 09. Até o 09, por exemplo. Olá, gol 9456, pronto no pátio 3, meia dúzia Lima, puxa acionamento. Chama pronto o táxi, gol 9456. Autorizado, gol 9456. o Taxi to Go 9456 tem seu B de 183, Teresina, com 3 horas. O 9456, autorizar o TAG, pode 3, pode 1, no Índia, ponto terapista no 0, chama a torre, 11895, ajuste padrão, bom voo. Obrigado, com 1003, é livre táxi, em frente, direita, lá na Índia, ponto terapista 11895, gol 9456. Chegou 9456, ponto zero, pronto. Nove quatro cinco meia, linha decola, pista no 0, vento 1-0-0 graus, 0-7-9. Livre a linha, área decola, então 38 no meio, deixa para 2500 pés, o ajuste no 013, autorizado Renato de São José, reporta Serra Vida 366. Vai reformar, Serra. Via saída Borba, depois direto Frotin, nível 370, gol 9456. Nova Salvador, Palma Mike, Hotel Romeo, podemos ingressar no Pátio 3, posição 3 Romeo? Afirmo, reposta término de rebote, Mike, Hotel Romeo. Ok, senhor. 9456, chama chance de cinco, na frequência 026, décima 8. Sua frequência está interrompendo, confirme, 2685? Afirmo, 126, décima 85, com chance de cinco. Obrigado. Salvador, bom dia, tá mais que o Terra Romeu, baixo 3, informar o termo no reboque. Gente, bom dia. Sala 28, liberar direita, semissolo 1219. Ele é nova, bom dia. 938 na minha, ele curou na sua, bom dia. Isso é 38 no meio autorizado, Alfa, aqui no Pat 3, a 7 Romeu é prevista. Aqui na estrita, porém sai do sinalizador, ok? Alfa, aqui no Pátio 3, 7 Romeu. Argentina 1910, scope event, clear to my arrival, fly direct ETA position, descend at level 050. Argentina 1910, after ETA position, fly direct Terra Vita 366 to intercept GNSS runway 10. After ETA position, direct to Terra Vita 366, now 1910. Voo 9601, acabei de citação, dessa vez chegada Mari para o nível 060. Voa direto ETAP, após ETAP, Terra Vita 366, retorno para 2509, é código número 2. O número 1 está agora na sua posição de 2 horas às 20 milhas. É um Boeing 732. Voa ETAP, após 366, já reduzido a 2509. 1910, descend 2,500 feet, in 8103, clear 2G NSS. 1910, report to have you put 360. Medina 1910, we have sent to 2,500 feet, and we call you established on Sierra Vista 366, unit 1013. Salvador, Gol 1561, bom dia, 360, Rio Grilhão, em Itudá, alto. Chamo Solo, 121, decimal 9. 219, Paulo Salvador, bom dia, bom 9401, da frente da Brava, autorização Curitiba. Gol 9401, autorizado Serra Brava, Charlie Tango, conforme rota, plano de voo, no nível 360. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, no perfil de saída Arborelefa, o transponder acima 5122 e o controle em 120, decimal 8. O 9401, Macarona, autorizado Curitiba, 360, via rota do plano, decolando a 10, curva direita, árvore elepa, o transponder 5122 e o controle 208. Correto, seja mesmo, tinha abrancionado 04-941. É, Guadalá, 941. Fala, Salvador, bom dia, gol no 561, gente da Bravo, 360, Galeão. 1561 no pegou, utilizando Serra Brava, Golf Lima, conforme rota, plano de voo, abriu novembro 857, Mão Sul, nível de voo 360, utilizado. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, Dael, Leda, Irume, o transponder 51115 e o controle no 208. Cliente autorizado, 360, de rota em plano, rapaz, 98, 7 pontos. Pronta 1-0 com curva direita da El Leda Irupi 5-1-1-5 no transponder, chamou controle Salvador em 1-2-0-8 Gol 1-5-6-1 1-5-6-1, correto, procedimento, chama pronto, chama 1-Romeo, parte 3. Chama a parada, controlamento na 1-Romeo, parte 3. Confirmando, é o azul 9287 para Confins. Gente, autorizando Serra Bravo, Charlie Foxtrot, conforme rota, plano de voo, Pesulo 21, nível de voo 340, autorizado. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, Árvore Elefo, transponde 5124 e o controle 120.8. Iniciado 366-960. 01, complete a final de chame torre 118-995. 18-95. 53 right turn, contact ground 121-9. Right on turn 121-9. Now 121-1910. Salvador, bom dia, voo 9601. 9601, o Edson 013, continua a aproximação, aguardando pista livre. Guardando, 13. Right now, Houston. Engine 1910, we're clear to taxi. Yeah, Alpha, after Juliet, April 1, engage 11. Alpha, Juliet, April 1, engage 11, and we have 1910. Okay, Matrasco, let's do this. Aprovado pela prisão do Zuma é Arbor, após Eleven, que é com a ligação A, essa é a Eleven 1, eu solicito. Voo no 811 com informação Bravo, teria nossa autorização Porto Alegre. 811, só um minuto 4 para parar a água dessa para Porto Alegre. Ok, obrigado. Salvador, voo no 561 aqui na remota 1 para puxo de acionamento. Autorizado, chama táxi. Chamará para o táxi no 561. Salve 601, salve 58, libera a direita, chame solo. 121, décimo 9. 32 ou 9, 9, 9, 9, 0. Salvador, bom dia, boa 9, 9, 0. 9601, autorizado Alfa, aquilo, vou manter a posição naquilo. Alfa, manter a posição naquilo. Gol no 561 lá no Romeu, escuta. Prossiga no 561. Mantenha a posição só um minuto, temos a nossa taxa a cauda pra 6 Lima, vai ter que passar obrigatoriamente sua retaguarda, ok? Ciente, vai, vai deixar eu levar o gol de cunho, tá esperando. Gol o 9601, da Gol, autorizado em greve Patiuno 6 Lima. Patiuno 6 Lima. Pátio 36 Lima, correção 9601, a tanta aeronave da companhia vai estar iniciando reboque, já foi brifada contra o seu ingresso no Pátio 3. 7, pátio 3, 6, cima. Tô nas meias da aeronave, descendo via Kilo. Ovar, 401, pushback, acionamento no portão 4. Autorizado, chama táxi 9401. É mandar.